DJ Ney e DJ Robson, uma nova emoção a cada virada. E bora desse jeito que a galera dá valor! E bora pra cima, Tornado 3D! Sejam todos bem-vindos, nosso muito obrigado pelo carinho, pela presença maravilhosa e maciça de cara de vocês. Hoje, de volta aqui, a nossa sexta-feira gostosa do Point da Galera. Daqui a pouquinho tem muito bregaço, vai ser uma onda muito firme. E vamos que vamos, que vamos, assim que tá começando a esquentar! Bora detonando, detonando, detonando, vai! Bora, maestro, detona! E aí, maestro! Solta, solta, solta a primeira desse jeito assim! É o maestro, meu amor! Deixando alguma super macia, meu parceiro Paulinho já chegou por aqui. Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Você quer um homem que te faça mulher. A moçada Coração Caipira hoje aqui com a gente. Um abraço, muito obrigado. Vem aqui, meu neném, que hoje eu quero te dar amor. Yeah, yeah. Não... Bora, meu primo Márcio. Não... Grande Márcio. Eu só quero te dar amor. Paixão. Não consegui conter meu coração. Aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Olha, meu amor, sou louco por você. Meu amor, sou louco por você. Sempre. Cadê você? Meu amor, tô por aqui. Aqui. Não chama por você. Eu preciso tanto te amar. Te amar. Por ti da brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar. E viver só para te amar. Te amo, meu grande amor. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Vem, vem, vem, vem. Conta-se comigo então. Um, dois, três, já. DJ Robson. O talento faz a diferença. E você sabe disso. A nave digital. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Vou embora e volta a te comecei a voltar para tocar. Bora, garçom! Vamos descer mais um balde aqui em frente, a nossa nave digital. Olha com o Paulinho! Rapidola, garçom! Patrão tá com vocês! Querida Migaline, um abraço, você não poderia faltar. Beijando o maestro. Bora, Laís, e você também. Até que vi você, garoto. Meu parceiro Miau, um abraço especial do maestro. Gente boa pra caramba. Tá com saudade de ti, viu, cara? Artilheiro do estádio, grande amigo Sansão. Quero parabenizar com todo carinho, desejar tudo de bom, muitas felicidades. Minha querida amiga Pepete, hoje está no berço, hein? Parabéns pra você. Receba um abraço, carinho de todos. Você é uma pessoa muito querida e com certeza, papai no céu está aí derramando muitas bênçãos pra você. Mais um ano de muitos. Parabéns, viu, Pepete? Bora sim, bora sim, bora, bora sim, assim. Maestro, meu amor! Oi! Tornado. Vou sair pra algum lugar onde eu possa encontrar alguém, amor. Chega de sofrer assim, você preferiu me trair. Bora, soldadão! Não vou. Gildenilson. E quem sabe eu encontro. Ele sou a primeira dama, amor, que todo dia é dia dos namorados, né? Pra esses, com certeza todo dia é dia. Esse casal maravilhoso. Só penso nos momentos que eu passei junto a você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Volta bem me ver. Eu não quero. Grande amigo Iago também, a Gabi, grande Iago e também a Gabi, um abraço especial pra vocês, fechando o maestro! Robson, máquina de fazer sucesso. Bora mais uma, bora mais uma, bora mais uma, tá tudo, maestro! Sei que não é fácil pra te esquecer. Pare um pouco e penso mais. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, volte pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tornado 3D, 3D. Banda Nave. O bicho vai pegar. Oba! Pensa um pouco mais. Sei que não é fácil pra te esquecer. Pense e vem pra cá. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vai embora. Se você se vai, pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor. Quero mandar um abraço atenção especial aí ao ex-atacante do Bragantino, o Tini, hoje aqui com a gente, prestigiando o show do Maestro e o show da família Tornado 13. E bota na pressão, Maestro, bota na pressão, Maestro. Bora começar a acelerar as batidas assim, ó. Seu coração aí, não tem hora pra chegar em casa hoje não. Chega a mãozinha pra cima, chega a mãozinha pra cima, chega a mãozinha pra cima. Cadê a galera do Paissandu aí? Galera do Papão batendo na palma da mão. Galera do Papão batendo na palma da mão. Na palma, na mão, na palma, na mão. E a galera do Clube do Remo. Cadê a galera do meu Leão Azul? Cadê a galera do Leão batendo na palma da mão? Na palma, na mão, na palma, na mão. Detona, Maestro! Vem, meu amor, vem no clima e começa. Bora, professor Roberto! Um abraço pra você! Azulino de coração! Oi! Tornado. Já tentei dizer só expressando com um olhar, mas não adianta não, você não conseguiu decifrar. Bora, Vanessa! Bora, Nayane, você também! Oh. Essa dupla que mora aqui no coração do maestro! Você... Parceiraço também, já por ali, meu querido amigo Leandro Matheus! Um abraço do maestro sempre! O que fazer? Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira Volante, Tintinho, Tonini e Wesley. Essa música assim tão especial que toca no fundo do meu coração. Até que essa voz não me é estranha e demonstra tanta paixão. Aqui, esse sou eu aqui no novíssimo Tupinambá, fazendo minha declaração de amor pra você, minha princesa. Espero tocar no seu coração pra fazer você se apaixonar como se apaixonou pelo cenário futurístico do novíssimo Tupinambá. Como é que é? Chucar, maestro! Esse é Tornado. Foi tão de repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar. Ney, Robson. Normal, me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar. Você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega o primeiro lar. Onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. Toda noite que eu sonho, só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter amor, linda em meus braços. Eu ando por aí querendo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Cadê você? Onde você está? Bora, nojenta, não vai chorar! DJ Robson e DJ Ney. Bora simbora que eu tô por conta da Pepete. Hoje tá no berço, parabéns, garota. Oi. As lembranças me dominam em um quadro. Segura o coração! Sou calor, sinto calor. Eu junto com a família, eu viro pop e tocar. Eu viro mano, ali tocando canção de amor. Bora, meu primo! Márcio! Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com o DJ Juninho, sucesso no meu pará. E com a minha pregadura fazendo o povo agitar. E bora pra cima comigo então, assim, mete ficha. Maestro DJ Robson tocando só na categoria. Sempre. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Já deixei recado na caixa postal. Saí pelas ruas a te procurar. Te conto nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Ai, ai, ai! Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Que bate muito forte com você. Por amor, por amor, por amor, vou tentar, quem sabe acontecer. Por amor, por amor. Meu irmão, pelo amor de Deus. Bora, Chapoba, como é que é? Bora, Pinto do Basco! Bora, sim, bora, sim, bora, sim, bora, sim, bora. É que eu tá com uma saudade de vocês, você nem imagina. Bora, Cupela! Já deixou aquela página reservada pra amanhã? Então, te prepara que Maestro vai chegar junto contigo! Bora pra cima! Titirari, tirari, rarara, da madrugada. Titirari, tirari, rarara, eu tô bolada. Titirari, tirari, rarara, da madrugada. Titirari, tirari, rarara, eu tô bolada. Então vem, minha mãe, me fazer feliz. Se eu me dou inteira, sou toda sua. Bora, meu amor! Então vem, minha mãe, me fazer feliz. Se eu me dou inteira, sou toda sua. E de José. Aí, meu maestro! Quem tá solteiro aí? Quem tá solteiro aí? Quem tá solteiro aí? Joga a mão pra cima, quero ver quem tá solteiro. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai, tchá, tchá. Só contigo não vou poder voar. Porque para pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive fosse, não vou parar de lutar. Quando no filme no final tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra fazer? Tá fechando! Pensa em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra

nota 6. Vamos conversar e esclarecer. Esse cara não merece nem a mim, nem a você. Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu sinto com sua amizade é melhor. Deixa esse cara pra lá, o meu que não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Outro JC Tornado. O campeão DJ Zalek, estilo de delícia, pura sensação. Outro JC. O campeão DJ Zalek, Sinandinha, essa é a mais pura sensação. Depois da balada, um lanche mais top da City, com certeza é o do Mega Lanche. Bora, meu parceiro Maxi. Um abraço pra você, garoto. Bora sim, bora sim, bora, bora, bora, bora. Bora esquentando tudo. Tornado. Ele é DJ, de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos dançadinho que a galera quer dançar. Ele é quem faz a parede estremecer. Agita a galera, vamos tiro, manda ver. Bora, Siqueira! É você, tiro, tiro, arrepiadinho. Tornado. Tiro, tiro, agita, vamos lá. Tiro, tiro, arrepiadinho. Tiro, tiro, agita, vamos lá. Aniversário do Siqueirão, aniversário do Riba, a carretinha Batala Santos. Bora, Riba, bora, bora, bora, quero ver você também. E em breve vamos estar lá fazendo uma onda com você. Bora pra cima, sente a pressão. Um abraço pra você, garoto. Oi! Hi, people. I have a good news for you. The double MP4 has a new music. It looks like the table. So... da galera! Oh! Atravessando gerações! Vem tomar açúcar toda semana em diversão. Barneário deles, eu é que arrasta a multidão. Ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Começo toda semana é diversão. Barneário deles é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Vamos nessa, vamos lá. A festa começou e não tem hora pra acabar. Barneário deles é fazendo você

tirando com o tornado, tirando com o tornado. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no tornado. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Pintando e as novinhas vai tirando. Traz garrafa de Xandão, traz cerveja, eu tô chegando. Mano, o mix tá tocando. DJ Luan agita, é o Branco e Dada. Então se liga na batida. É o Jonathan promotor, Gideilson na pressão. É Gideilson na pressão, hein? Tirando, girando, o Taisaldi tá chegando. Bora, garçom, pra seu mal, já aqui em frente. A nossa nave digital, bora, garçom. Digital. Eita, que a moçada vai chegando junto. Girando, girando, é o Taisaldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando. Da novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. É, DJ. Quem não tem hora pra chegar e caça hoje, joga a mãozinha pra cima, pra cima. Joga pra um lado, joga pro outro. Quem vai amanhecer hoje muito chapado? Ô louco, meu! Ô louco, ô louco. A novinha de sainha no croco. Ô louco, ô louco. A novinha de shortinho, olha o croco. Ô louco, ô louco. Olha o croco no meio do povo. Ô louco, ô louco. A novinha de shortinho, olha o croco. Crocodilo tá mordendo. Crocodilo tá maluco. Deixa tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Vai. Uma dentada, toma, toma. Uma dentada, toma, toma, toma. Toma deitada, toma, toma, toma deitada, toma, toma, toma deitada, toma, toma, toma deitada, toma, toma. Cuidado com o crocodilo, que ele tá tarada, que é o Yuri Havaiano e o MC Dourado. Novinha rebolando, tô ficando louco agora, o bicho vai pegar. Cuidado com o croco. Ô louco, ô louco, a novinha de saia no croco. Ô louco, ô louco. Novinha de shortinho, olha o croco. Ô louco, ô louco. Olha o croco no meio do povo. Ô louco, ô louco. Novinha de shortinho, olha o croco. Ai, ai, ai. Reggae, reggae, reggae, reggae. Eu tô fechado com a galera no timão. Reggae. Que o timão vai ser campeão brasileiro, não vai? Vai. Reggae. Cadê a torcida do timão jogando a mãozinha pra cima? Torcida do timão, torcida do timão, torcida do timão, torcida do timão. E a galera do Palmeiras tá presente aí, cadê a torcida do Verdão? E a galera do São Paulo? Reggae. Reggae. E a torcida do Flamengo joga a mãozinha pra cima, bate na palma. Bate na palma, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, dale maestro! Reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pare, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pare, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que me diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Duermo en las paredes de tu laberinto y cerré tu cuerpo todo un manuscrito.

No fundo sempre fomos bons amantes. Tá só começando, gente. É o fim da medo, é o maestro, meu amor. Todo seu, matando saudades. Aqui no Pois, tivemos aí duas festas afastado, mas já estamos de volta. Morrendo de saudade, encontrou no gás. Daí, meu maestro. Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Um abraço, amigo. Água! Água de quê? Alimentando. Salsicha? A loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respira. É tu que tá falando, hein, metade? Bora, Sansão! O Sansão vai disputar hoje! É o DJ Robson, preparado para todas as vibes. Bora, sacudidão! Tornado! Tô fechado com as patroas hoje aqui, hein? Só quem não depende de homem pra curtir a balada aí, bota a mãozinha pra cima! As mulheres independentes hoje estão patroas. Tô dando valor. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, nada sumiu. Tá por aí tentando. Bora, garçom, pra você uma super macia pro Tatá. Safa. Aqui do ladinho, Abinola. Cadê você? Onde você escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. É os manos da Portela. Pra chorar pelo leite derramar. É só saber que o maestro tá na área, que a galera da Portela desce em peso. Olha meus manos, brigadão. Lugar, amiga, aumenta o som e bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zaraus vai beijar na boca. Aproveita a noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Apareceu, e nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você, ele não te mereceu. Finge em ficar em cima. Bora, Laís, e como é que é você, linda? Não tem como. Alô, Aline! Esse cara de lado, você apenas escolheu. Deixou pra vocês. Por causa do seu passado, do que adianta chorar? Torna. Derramar. Daquele jeito. Põe aquela roupa e o batom. Meu irmão, pelo amor de Deus. Amiga, aumenta o som. Tornado. Boa, vamos curtir a noite de patroa. As alas vai beijar na boca. Aproveita a noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Agora chora a porta patroa. desse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois, né? Que beleza! Tudo que toca no Brasil toca aqui no Tornado! Porque esse som é o som que toca tudo! Esse Tornado é uma loucura! Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. Que agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema. Só um pedaço. Tornado. Não guardo nem dinheiro, que dirá guardar. Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro caô. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. E agora vai sobrar então. O que é safadão? O que é safadão? Um pedacinho pra cada esquema. É só nós, um meu pedacinho. É o maestro, meu amor! Tornado! Amor demais só dá problema. Não, não. Mas você pode ser então. Um pedacinho, um pedacinho. Um pedacinho do meu esquema. Quem vai tomar todas hoje chega muito chapado! Não te intimida. Parabéns. Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais. Vai. Beba mais, beba devagar, tá, tá, tá, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais, beba. Tornado. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba devagar, menina, beba. Beba mais, beba mais. Bebe mais, mais. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só Tornado. Quer, pensa em beijar. Ela quer barrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. E ela quer barrear. Ela é independente, curte a vida livremente. Ela não resiste a um som de paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Já tá fluindo. Ela não resiste o som da de um paredão. Louquinha, mas domina a situação. Ela desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão. Beba mais, beba mais, beba mais. Vai. Bora se esbaldar. Bora, Tatá. Meus manos da Portela aqui, meu. Beba mais, beba de paga, menina, beba. Olha aqui, beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba Loredal, devagar. Beba mais, beba mais, beba mais. Alô, meu rei! Alô, Caíca! Dalã! Isso aqui o Dalã gosta. Sucesso, nosso amigo Mano Walter. Vaqueiro diferente, Mano Walter. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer barrear, ela é independente, curte a vida livremente. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela só quer, só pensa em beijar. Ela quer barrear, ela é independente. Do jeito que o barraco cheira, eu gosto, como é que é? Ela não resiste, eu sou grato. Tornado. Mas domina a situação. Tornado. Até o chão, perde o juízo, mas dropa tá na mão. Ela não resiste, um só grato de um paredão. Bloqueia, mas domina a situação. Ela desce até o chão, ela perde o juízo. Bora sim, bora sim, bora. Rapaziada do coração caipira hoje aqui com a gente em peso. Desde cedo, já já tem shot, tem forró, tem arrasta-pé, muita onda. É quadra junina, meu irmão. A gente não esquece disso, não. Tornado. Paga menina, beba, beba mais, beba de paga menina, beba, beba mais, beba de paga menina, beba. Olha os manos da Portela já coladinho com o maestro Robson. Mas só que deu errado, deu. deixa de papo. Sendo sireninha, meus amigos da balada. Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que... Bora, Lula Molusco! E diz o quê? Tu é tão bonitinho. Meus amigos, soltei. Eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Ronaldinho, eu botei. Eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, soltei. Eu tava ficando. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Só pra tentar me consertar. Eu fiz tudo pra mudar. Só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu ensinei minha, meus amigos na balada. Eu vi capina grande, eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo Chico, não deu certo não. Melhor mexer com o fígado do que com o coração. Bora chorar não, bora chorar não, bora chorar não. Eu tava ficando doido. Bora beber. E meus amigos vão ter. Só de boa, Nerli cedo com a gente. Só curtindo a vibe, hein? Festa rolando, hein? Quero ver hoje, sabadão, lá na beira do Rio, hein, primo? Tornado. O Tornado é o Tornado. Sente só. Quero ver uma parada agora. Quem tá solteiro aí, bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota a mãozinha também. Quero ver essa onda. Quem é sincero que nem eu, bota a mãozinha pra cima. Quem é que não pula cerca, joga a mãozinha pra cima também. Porque quem pula cerca, quem nem é amante, meu irmão, tu sabe disso, né? Tem moral. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na... Se você quer, eu quero, assim, mas sem compromisso, tu sabe disso. De verdade, e a culpa foi minha. Se liga nesse som! Eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante. Tô te falando. Não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante. Não vai ser fiel, amante, não usa aliança e fé. Infelizmente. Portanto, se você ama, ame de verdade. E se você está solteira, não se submeta a ser amante. Tá bom, então? Bora pra cima! A família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai gastar. E o preço que eu pago. Ser fiel, amante, não usa aliança. É por isso que eu sou Tornado 3D. Agora minha amiga acredita, nunca acredita. Aí ela apareceu, meu irmão, mudou completamente a minha vida. Até você aparecer, tornado, e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Já fui solteiro, já fui moleque doido, já fui amante, já pulei cerca, pulei janela. Agora, e agora, quem diria? E quem me viu, se vesti hoje, não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Robson. Troquei a noite pelo dia. dois pra lá, é dois pra cá. Franquito Produções. Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você visitar frequente. Nem a sua tia chata que irritava a gente. Ah, saudade da gente. Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e Pedro só apronta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Falando nisso, quero mandar um abração especial, todo carinho, amigo DJ Maxi Sampaio, e também um carinho aqui na qual mora aqui no meu coração, amigo particular do maestro, meu querido amigo DJ Beto Lopes. Já tá por aqui. Como é que está aí? De você mais tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua mostra tão calada. Sei que agora. Dia 1º de julho, abrindo o verão, São de Tomé Açu. Risada, mas de você mais tempo que não ouço. Lá no Mizuki Bar, fala meu primeiro Summer de Tomé City com Maxi Sampaio, Beto Lopes e também o Top DJ Gordo, direto de Belém do Pará. Banda X2, X2, a paixão continua. Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e Pedro só apronta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Agora tá gostoso, hein? Isso, terminei o livro que você pediu pra... Para meus manos! Só na página 70 entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo, que há de ser se ver. Para Beto, está... para Martim, pra cima! Faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua mostra tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua mostra tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que está aí? Bora falar de amor! Falava de amor, que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos, tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos. Vamos dançar! Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Como dois viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos em desde cedo com a gente. O clima tá gostoso. A patroa tá gostando. Então, meu irmão, até de manhã. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Nick Produções, uma parceria de sucesso. Tornado. Quem te falava de amor? Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Dois estranhos perdidos, tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. A parceira do coração caipira também, um abraço pra vocês. Amigo Sassé, aqui com a gente, mora Sansão. Esse é gente boa. Somos só metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade, como dois viramos um. Hoje somos só metade, chegamos em lugar nenhum. Girando, girando, girando, girando, maestro! O relógio tá girando, tá girando, tá girando, e eu aqui perdendo tempo. Tornado! Cheguei no meu limite. Na postura eu vou embora correndo. já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Nada que não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo. Eu sumo. Decide. Meu parceiro Negão, esse não poderia faltar. Tá aqui com a gente, obrigado, Negão. Pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Banda 007. Quem sabe dança, dança junto com o maestro, tá de boa. Tá girando, tá girando, tá girando e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não muda sua postura eu vou embora com... Bora, professor! Já tá... Leãozão aí, meu irmão! Tá que tá, tá que tá! Uma segunda hora! Nada eu não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas e sumo. Eu sumo. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Decide aí. Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado não vai me comprar. Na farmácia não vende remédio pra saudade. Vai te marquindo a LS Tratores para Amanda. Minha atitude, curtindo, dançando, amando, curtindo de boa aqui no Pões. Com ela aqui, dá mais um pouco que ela deve estar chegando aí. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. Descobri. E eu só tenho essa novidade. Cê não perde semana, meu. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô! Se esse encontro eu vou estar com algo. Me tira da reserva. Bora, DJ Beto Lopes. Domingo vamos lá, bater aquela fome. Meter aquele som. Só no MK2. Frentista. Se esse encontro eu vou estar com algo. Me tira da reserva. Põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber. Até ela aparecer. Alô, frentista. Da 007. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. E eu só tenho. Rapaziada do Summer Tomeaço, dia 1º de julho no Mizuki Bar, com a presença do DJ Gordo, alô, DJ Beto Lopes e Maxi Sampaio. Vai ser uma hora, vou lá, meu irmão. Tira com algo, me tira da reserva, pois só deixa o carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista, esse encontro eu vou estar com álcool. Me tira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Alô, frentista. Tornado 3D. Bota o capacete agora que as pedras vão rolar! Sabes tu, perdigo, eu mal. você. Chega mais! Tornado 3D, a nave digital.